horas. Fale com sinceridade, tô ligada em você. Se me amas, volte para a cama. Vem dormir com quem te ama pro meu corpo aquecer. Se me amas, venha logo, amorzinho. Te dou todo meu carinho, dessa vez é pra valer. Volte pra mim, volte pra mim. Volte correndo, a saudade dói demais. Meu coração tá sofrendo. Volte pra mim, volte pra mim. Volte correndo, a saudade dói demais. Meu coração tá sofrendo. Se me amas, abra logo o jogo. Não me deixe no sufoco, não me faça mais sofrer. Se me amas, diga logo de verdade. Fale com sinceridade, tô ligada em você. Se me amas, volte para a cama. Vem dormir com quem te ama pro meu corpo. Se me amas, venha logo, mocinho. Te dou todo meu carinho, dessa vez é pra valer. Volte pra mim, volte pra mim. Volte correndo, a saudade dói demais. Meu coração tá sofrendo. Volte pra mim, volte pra mim. Volte correndo, a saudade dói demais. Meu coração tá sofrendo. Banda Magníficos. Volte pra mim, volte pra mim. Volte correndo, a saudade dói demais. Meu coração tá sofrendo. Volte pra mim, volte pra mim. Volte correndo, a saudade dói demais. Meu coração tá sofrendo.